Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. E se me esquece e some, se eu te ver de longe, vira a cara e finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você ou não, tô conseguindo dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você e eu, você nunca soube fazer e eu. Se mil cupim quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu. Se cupim quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Essa página musical vai de Água Raiz para Leia Raiz, com muito amor. Se me esquece e some, se eu te ver de longe, vira a cara e finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não tô conseguindo dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela mandar um WhatsApp eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto, ela manter o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube. Cem mil com quem quiser eu aposto, será bater o dedo eu volto. Você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Vai que investiu 5 mil reais.